escreve uma nova página no cenário das aparelhagens. Isso aqui tá fodendo, joga a mãozinha pra cima. Isso aqui tá feliz, isso aqui tá me esperando. E o show do animal, bora começar. Um, dois, três. Joga a mãozinha pra cima, faz o pianinho. O pianinho do animal, o pianinho. Ele chegou, é o incrível. É o campeão. E é quem comanda o show. Amigo Tyson, com o copinho bem suado. O Bacidal também. O baile é as valete que comanda. E aí, Robert Shea? Sou linda menina, sou da valete. E o meu garoto reja a loucura. A menina que chega rouba na cena. A calcada da violinha. Eles comandando aqui a frente do animal. Sou da valete no clima. Linda sensual. Olha meus perigos. Os moleques pia. Meus vizinhos. A menina que chega. Amigo da pele, o Marlon, já cura. A calcada da violinha, a valete não esquenta. E o passinho do carimbó, no passinho do carimbó. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. É do passinho, é do passinho, é do passinho.

no Face. Parceiro Fagda sem miséria. Meu amigo Thiago do Tormento, a Raíssa Camila. Dedê Fantasminha. O Júnior Gulhão, o Bichão do Grau. Fala Moranguinho, fala Redley Balucão. Meu amigo Alexandre Camiludo. Essa esplorda da Xena, o Bascoz também, ele, essa primeira dama. Fala meu parceiro Claudinho da Popular. Matãozinho do táxi. Meu amigo Hamilton do táxi também, os virtuais na área. Fala Mitinho. Meu amigo André do Bons do Madrugada. A meia nova do animal é sucesso assim, ó. O incrível chegou. Sou um crocodilo, amor. O animal toca tudo. E aí, meu parceiro Potter? Meu amigo Proxy, parabéns pra você, garoto! Família J do Croco! E aí, meu parceiro Arthurzinho do Táxi! Essa é a nova, é a nova! Ligo pro seu celular, solta a caixa postal. Liga pra mim. Vem te embora, caçadores! Agora é incrível! Vou te buscar, hoje eu quero te amar. Depois vamos curtir, só eu e você aqui. O incrível chegou, gente. Amiga Anny, o Neto! No show! Amiga Balu, a Nara! Meu parceiro Yuri, minha esposa Rafinha! Meu e a minha mãe, vamos de Sassá! O meu parceiro! É. Incrível! Toca pra nós aqui! Arrestado. E agora? O incrível chegou. Quem gosta dessa é o básico que é chegar. Onde o animal toca tudo. E aí, encerrador, como é que é, garoto? Toca tudo. E agora? O incrível chegou. Amigo Pascoal também ainda na área. De amor, o animal toca tudo. Maior pressão de aparelhagem do mundo. A união da fera e do homem pra fazer você dançar. É o animal! É a pressão! Pelo Luizinho Virtual da Família Prejuízo! Todos os prejuízos na área! Amigo Henrique, o Gai da Tag Brit! Peixe, Tiaguinho, Play do Grogo! E aí, Juan da Petrobras! E ele tá na área! Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Explode, Metrópole! Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Das maravilhas. E outra vez, eu entendo. O Ricardo Pressão, minha amiga Ayla. Eu sou feio. Aqui. Não vá. Amigos, que tá aí no Face. Amor. E aí, Carolzinha? Eu te peço perdão, me desculpa. E aí, Taiso da Pedreira? Ei. E aí, Esté Sargento? Te machuquei, te fiz chorar, meu. Te deixei só. Eu não pensei, agora escutei nada. Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. Mostre pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Família dos Malas, Ricardo Lumbar também. Fala, Rodrigo do Cruz. Abel, beijo, Abel. Meu amigo Dedê, viu das Vinhas, é pequeno. Um abraço especial para Léo da Camiglaia. E aí, Laje? Beijo. É medicina. Faça esquecer de tudo. China Gravações. Murou no bastidão. No bastidão, no bastidão, bonito. Bora, bora, bonito. Bora. Eu queria agradecer também aqui de a presença do meu grande amigo Rosivan. Ele que é o filho do seu João do Som Projeto. Agradecer o seu João do Som. Esse cara que trabalhou incansável. Tá ali ele, tá ali, ó. Meu amigo, seu João. Eu queria agradecer primeiramente a Deus e a você, o cara que projetou tudo isso que vocês estão vendo aqui. Muito obrigado, seu João do Som. Meu amigo Rosivan, que trabalhou incansavelmente. Obrigado a toda a sua produção. Obrigado, meu produtor oficial. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o cara que idealizou e criou tudo isso. Neto Entretenimento. O nosso patrão, o nosso chefe. Como eu sempre digo, o incansável Neto. O cara que apostou tudo no trabalho dos irmãos Gordo de Impressão e do Patrese e Marlon Beach. Agradecer também a presença do meu grande amigo Cabeção. Ali, opa, Fernando Pompilho. E aguarde, numa... o animal vai pintar no Pompilho. Agradecer a Musa Mabel, meus primos da Fábio, meu empresário Guinho da TF, minha amiga Lade, minha amiga Caminha da Gol, o Shake, cara do camarote, os caixa baixa, pegaram o três camarotes, meu amigo Bico, a dona Cláudia, Estrocolocos também, Estrocolocos, enfim, as equipes no geral. Eu não tenho nem palavras para agradecer os fã-clubes, as equipes, nosso empresário Alexandre Cabeludo. Eu sei que tem gente dos quatro cantos de Belém hoje aqui. Agora, o Croco é incrível. Galera de Coraci que tá aí hoje, obrigado pelo carinho. A galera do Guamá, da Terra Firme. A galera que hoje veio e que conhece um pouco da trajetória dos irmãos. O Teco da XP. E olha, um detalhe. Uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui, ó. Aparelhagem é nova. Mas o cara disse: as promoções não vão parar. O cara que baixou o preço do balde da cerveja, o cara que baixou o preço do uísque Belém, é esse cara aqui, ó. Neto Entretenimento. Pra cima, garoto! Porque o cara, ele é do povão. E quem gosta de curtir o animal? E joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. E só quem tá solteiro joga. Tá feliz? Quem tá apaixonado aí? Prepara que o Dinho Pressão vai machucar os corações. Sou mais criança, perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz, dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor. Stop, agora acabou, escute, você não merece. Sonho acabou. Não peça desculpas, ouça, esqueça o meu nome. Fui na linha, louca, pra te dar amor. Agora esqueça, me esqueça. Não deu valor, me deixou só. Você feriu uma criança que sempre te amou. Fora, falou que me ama. Eu não quero mais. Por favor, me deixe. Eita, vai. Eu tenho sorte de conhecer. Eu tenho sorte de amar. Canta. Você é puro como o ar que eu preciso pra agora, respirar. Agora. Minha vida. Eu tenho sorte. O seu presente. Te amo tanto. Sorte. Tenho sorte de te conhecer. Sorte de poder amar você. Sorte de dormir nos braços teus. Sorte, muita sorte, vai. Sorte de beijar a tua boca. Sorte de tirar a tua roupa. Sorte de acordar ao lado teu. A união entre a fera e o homem está aqui. É incrível. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Canta aí, mulher! Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Vocês, vocês! Entrei na academia, eu mandei, manei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei. Meu novo namorado. Quero ver! Pensou. Sorri, sorri. Hoje tem a dentada. está aqui. A tecnologia mais perfeita chegou. Incrível Crocodilo com a sua dentada violenta. Como é que você, além de não ter coração, não tem juízo? Nosso amigo Rosenberg, quinta-feira do Caribe, papai. Alô, alô, alô, alô, alô, velho. E aí, Vitoshi? Escreve pra... Nossa história num poço sem fundo. Destrui os sonhos que um dia sonhei. Canta, Metrópole. Bate pô. Você merece o título de pior. Canta mais alto. Que começou sem sair de camarão. Repreendidos ela. Curtindo na balada, só dando vira. Amiga Kelly. Você te... Diga. Valeu, Nogueira. Aí, Menor. Se sair de camarão. Flavinho. Repreendidos ela. Curtindo na balada, já dando um incrível Crocodilo. Todo mundo em uma só voz, hein? Joga a mão em cima e diz: vai, safadão! Vai, safadão! Amigo, chega o Doug. A CDC de Guaraci, obrigado, meu parceiro Doug. Amiga Brendinha. E o Celo GDG, a Ruiva de Mal. Valente não tem coração, não tem juízo. Meu amigo Dodô, tá cacado, Dodô. Ele me pede pra... Meu amigo Laricinho, Bruno. Você. Meu amigo Renan. Jogou nossa história num poço. Destruiu os sonhos que um dia... O maior réptil. Belém. O incrível Crocodilo... Deus. Agora. Olha, curtindo na balada, só dando um virote, e você de bobeira sem ninguém na gente. Incrível Crocodilo do Animal. Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, amigo Treme Treme, indo contra a razão, sentimento. Não se desfez, recai. Deixa eu ver se o Mix. Meu amigo Big na carretinha, porra do sonoro. Eles aqui do Animal, valeu. O tempo tremeu, o tempo passou. Como é que é? Eu continuo ser. Ainda sou o mesmo. E a nossa amiga Samarinha, agora ela é. Você é incrível. Não quero nem saber. Eu só sei que a vida é mais colorida. Com você. Meu amigo Preto Jobe. Com você. Felipe Alves. Ainda sou o mesmo. Oba, mas... Olha o Raul e o Quinho, rapaz. Se eu estou errado. Amiga Drica. Não quero nem. E aí, meu gerente Leno? Eu só sei que a vida é mais colorida. Com você. Com você. Amiga Denúncia e também o Daniel. Sejam bem-vindos ao Animal. Obrigado. E a gente toca as melhores pra você. Se olhar pra trás vai perceber, vai ver que hoje eu tô melhor do que você. Olhando no meu rosto só vê sorriso, e dentro do meu peito só tem amor. Meu amor! Amor! Aqui é Crocodilo, meu amor! Perdeu a chance que a vida lhe deu. O Manel dos vizinhos, bora, Manel! O prato que comeu, agora vem dizer que mudou. Chora, diz que tá. E aí, minha motora? Tá. Modesta parte, eu estou feliz. Equipe Vitimbora. Alguém curou as feridas que você deixou. Olha a Jordana. Eu tô de boa, eu tô de boa. E vai passando de... Minha amiga Jordana e o Jordão. Eu tô de boa. Olha que chegou, Dinho. O cara que é responsável também pessoa, tô... por tudo isso que tá acontecendo hoje aqui. O nosso empresário, o nosso patrão, o seu Irineu de Assis. Olá. Ele, nosso parceiro Cidinho Edilson. Ai. Obrigado, seu Irineu, por você confiar no nosso trabalho. DJ Jefferson. E hoje eu digo sempre: você é parceiro do Gordudinho. E você não esconde isso da gente. Obrigado mesmo, de coração. Se meu amigo Magrão da TF. Ver, e aí, meus pegadores da TF. Olha, bora, Deco, bora, Júlio, bora, Juan. Isso, e dentro do meu peito só... Batata, Nenê. Equipe TF, meu amigo Doug, também o Hugo, aí o Hugo! E sabe aquele gelo que você me deu? Joga pra cima aí, meu tamborim! Eu tô tomando whisky Red Bull. E sexta-feira, a pedida é fazenda show. A noite do safadão no gelo. Forró bom de farra e o incrível crocodilo. 100% muito louco. Joga a mão em cima e diz: ai, safadão. E aí, meu parceiro Flávio da Tech Bridge. Ai, safadão. Cadê você, meu parceiro Flávio? De Red Bull, 10% de água, 80% de uísque. Dinho, meu parceiro Batizinho Badala. Quinta-feira do Caribe é nós. Libera geral, libera a energia, deixa o som te dominar. Hoje a festa promete, não tem hora pra acabar. Esquece dos problemas, vem estourando o xarô. A noite é labirinta, hoje a noite é lugar. Pirata do distrito! Para Marquinhos Pirata! Agora, agora, o croco é incrível! Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu! Novinha safadinha hoje. O animal cumprimenta a galera do lado direito aí. Vem com o Jajá. E agora ele vai cumprimentar a galera do lado esquerdo. Vem curtir o novo show do animal Toca Tudo do Pará. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu.